Acabei me dando mal. Ainda bem que lembrou de mim. Firmou os meus passos, transformou meu viver. Colocou em meus lábios louvores ao Criador. Acabei me entregando a Jesus. Ainda bem que lembrou de mim.